Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Dá uma solinha pra ela, dá. É um monte de swing, rapaz, é uma aventura. Olha aí. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Ela apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Quer solinho, quer? Agora não, vai. Ela apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Ela apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada. Ela apaixonada, apaixonada, apaixonada em minha sarrada.